Aí, Diabo, vocês estão no flow. O que você veio fazer, mano? Linda, mano. Aí, ó. Cadê você? Nego, tu sabe fazer rap, sim, sei. É dessa arte do flow, eu virei um sensei. Mayday, me ajuda que dê tanta ganância. E puto, caixa não consta no meu payday. Eu nunca payday. Pra tu me nega o dólar. Não preciso de esmola, vida ensina mais que escola. Tu cheira cola, cê fica tan. Mas bota bam, sente esse can. Vou tramar um plano, é coisa de ti. Nesse plano mais rica vai entrar até pro Gui. Nesse é numa fi, nesse é faz um fitness. Atrás de todo MC em troca de si. Man, chupa meu pi. Nesse cansei de todo cenário. Caralho, eu já tô chapado fumando cigarro ao contrário. É engraçado quanto não sabem o quanto eu vale. Repare, não fale o que tá tendo. É muito pouco caso e descaso com essas letras que eu faço meus traços. Porque eu sou branco, quase albino e ainda tenho o olho claro. Tendo atitudes, seguindo virtudes. Há quanto tempo ainda vou ter que aguentar? Vou ter que aguentar. Até quem me ilude, quem me confunde. Se eu confiar, eu sei que vão trair. Aí, esse aí é com a Mônia? Porra, bro, passa pra mim, cara. Porque... A vida deixa cicatrizes, sem glamour, de canimor namor. Não somos atrizes ou atores pra interpretar na crise. Quando ela vem, quero ela bem longe. Oxalá ter paciência demais. Diretor onde o roteiro se esconde. Mas estamos no palco, interpretamos papéis insanos. E ao vermos passaram anos, planos bolamos. Outros tantos abandonamos, já que nem tudo controlamos. Experiência ganha quando se perde. Água queima quando ferve. Mantenho minha verve, mantenho rima verve. Fazendo merda de rima, mas rima merda não serve. É o tio de lei. De volta igual yo-yo, no jogo do yo-yo, exercitando o flow. Música é missão, não competição, vindo pra multiplicar lição. Música é lição, não competição, vindo pra multiplicar lição. Ela sabe fazer rap, sim, sei. Ou se eu sei, eu só preciso de um mic. As batidas do DJ, CJ me aguda porque desde a infância eu uso uma substância que é meio roxo com verde. Gritamos, oh shit, é o Tarantino com Coppola. Até os psicopatas quando observar se borra. Vambora, singora, vambora ali, vambora agora. Que o hip hop não é liquidação, no torra, torra. Lírica, pele, cada track para pé. Sem mímica, cada grana, cada vela. Cada fórmula da quebra tem química. Maquiavélica, flow nessa seringa. Meio da UID é distrito da massa clínica. Tadinho de mim, de tudo, de um dia ter que te aturar. Vai por mim, o caminho não é assim, vai por lá. Golada de caipirinha na empada de aipim. Parço chapa, sapatinho, forinho com quinto andar, tarará. É pra desbancar os patrão, papo reto e foco no cifrão. Pela minha família, pelos meus irmãos, pelo sangue que escorreu no chão. Se não virar, eu vou virar ladrão, tiozão. Juntar epifania no melô do piratão. Pela minha quadrilha, pelo esquadrão, pelo sangue que escorreu no chão. Yau, yau, da massa. Muitos não falam.